falando mal de mim por aí. Por onde passa, é lascando meu nome, acabando comigo, dizendo que eu não valho nada. Diz que sou o pior erro que já cometeu, me xinga de desgraça e diz que sou o pior homem que já se envolveu. Me xinga de tudo que é nome e me difama, mas tem saudade de mim na cama. Desculpa externar ao público minha intimidade, mas eu tenho que falar. Tu quando enche-o de cachaça vem me procurar. Chora, fala que me ama, pede pra voltar. Tive que falar. Tu quando enche-o de cachaça vem me procurar. Cachaça vem me procurar. Chora, fala que me ama, pede pra voltar. Tive que falar. Tu quando enche o de cachaça vem me procurar. De mim por aí, por onde passa, é lascando meu nome, acabando comigo, dizendo que eu não valho nada. Diz que sou o pior erro que já cometeu, me xinga de desgraça e diz que sou o pior homem que já se envolveu. Me xinga de tudo que é nome e me difama, mas tem saudade de mim na cama. Desculpa externar ao público minha intimidade, mas eu tenho que falar. Cachaça vem me procurar. Chora, fala que me ama, pede pra voltar. Tive que falar. Tu quando enche o cu de cachaça vem me procurar. Tu quando enche o de cachaça vem me procurar. Chora, fala que me ama, pede falar. Tu quando enche o de cachaça vem me procurar. Tu quando enche o de cachaça vem me procurar.